os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Carl Perkins, um dos maiores astros do rockabilly, nascido em 32, em Tipton Hill, começou sua carreira ao lado de seus dois irmãos, Jay e Clayton, no grupo que, obviamente, se chamava de Perkins Brothers. No entanto, o talento de Carl logo fez com que ele, inspirado no trabalho de Elvis Presley, seguisse uma carreira solo. Nos meados da década de 50, lançou seu primeiro single, com um verdadeiro marco da história do rock and roll, Blue Suede Shoes. Depois vieram Matchbox, Honey Don't, Boppin' the Blues e Everybody's Trying to Be My Baby. Algumas dessas músicas foram regravadas pelos Beatles no início da década de 60. Carl Perkins, Everybody's Trying to Be My Baby. Took some honey from a tree, dressed it up and they calling me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I woke up last night at 4:30. 15 women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Went out last night, mean to stay late. For home I had 19 dates. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, 4:30, 15 women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Connie Francis, Where the Boys Are. 1960. Para você, com carinho. Frankie Avalon, Why? 1960. I'll never let you go. Why? Because I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. No broken hearts for us, 'cause we love each other. And with our faith and trust, there could be no other. Why? 'Cause I love you. Why? 'Cause you love me, I think you're awfully sweet. Why? Because I love you. You say I'm your special treat. Why? Because you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me all the time. I'll never let you go. Why? Because I love you. Yes, I love you. Because you love me. Yes, you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me. Em 67, a desconhecida cantora Lulu emplacou uma música que se tornaria uma das mais marcantes nos anos 60, Tossed with Love, tema do filme do mesmo nome, Ao Mestre com Carinho, um grande sucesso na época, que teve como destaque o ator Sidney Poitier, interpretando brilhantemente um professor negro que sofre discriminação de seus alunos. No fim da trama, ele conquista o respeito e a admiração da classe. Vale lembrar que Lulu também participou do filme como sua aluna, Bárbara. É exatamente sobre o reconhecimento dos alunos que a música do Tossed with Love trata. Mesmo sem falar de amor, essa música embalou muitos bailes românticos nos anos 60. Lulu, Tossed with Love. 1967. Stylistics, loving you. First ride, I knew the cake looks funny, Daddy. something right to deserve a hug each morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like a mama a little more every day. One part woman, the other part girl, to perfume and makeup from ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. But I remember Whitney Houston, The Great Love of All. 1986. Children's laugh. Caixinha de surpresa. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Per cercare nuove illusioni, c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Com um som tosco e poderoso, o Black Sabbath logo virou alvo para críticos que queriam algo mais, vamos dizer, mais caprichado. Capricho não era com o Sabbath, basta ver o clipe do que viria a ser o primeiro hino da banda, Paranoid, carro-chefe do álbum homônimo, o segundo da banda, de 71, e o responsável por alavancar o sucesso do Black Sabbath. O que valia ali era a mistura de psicodelia e coisas do além, algo que poucos fizeram tão bem quanto o grupo. Black Sabbath, Changes. Thank you. Paul McCartney, My Love. 1973. Esta é só pra você. Baker, Sweet Love. 1986. Stay with me, Toto, Rosanna. 1982. Rosanna, Rosanna, I never thought that losing you. she's gone, and I have to say, só em 66 ganharia reconhecimento por uma de suas músicas, a bela Solitary Man, ainda hoje um dos seus melhores hits. A partir de então, emplacou várias composições nas paradas, como I Am a Believer, um dos maiores sucessos dos Monkees, 7 semanas no número 1 da Billboard. Neil Diamond, September Morning. 1980. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two September morning still can make me feel that way. Mariah Carey, Emotions. 1991. Kelly Clarkson, Because of You. 2004. Myself.